Dave, e o chamo minha dois depois. Número 2 na aproximação, tráfego de 10 horas, 8 milhas. 68, obrigado. Patrulha Salvador, boa noite, Gol 868, decolou, solicita a prole de Jamo. Manda o Gol 868, contato radar, autorizado o Jamo, volta para 230. Jamo 230, 868, muito obrigado. Zero 098, boa noite, informação de Charlie Confere, utilizado Natal, no nível 370 de Operizulo 10. Decola da pista 10, com curva esquerda na subida Fuca, transição Zipar. Aciona 5026 e controle 119 de plano. Omega Recife, frequência 126.85 e alterna 12545. 972, para o localizador, seria autorizado para 2.000 pés. Autorizado, BF-2.000, bom, 972. O 1170, autorizado táxi, táxi fiscal e Índia, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, ajuste no zero no meio. Completa final, chame torre 118.95. 2.5, boa noite. Salvador, boa noite, 6258, Dona Longa. Será 6258, boa noite, continua a aproximação, repasse 3 pontos, deixar travado. Reporta quando estiver embaixo da nave. Travado, 6258. 6258, livre pouso, não no 0, 140 graus, com 10 não. 6258, livre pouso. Número 70, uma sequência 0. Para 2 mil pés, o ajuste 0190, que é a estrela nacional. 098-02, colher estilo solo, pega-taxi. 1-Alve-72, boa noite, vai passar onde é certo. 1-972, boa noite, fechou a aproximação, vai dando feliz. Guarda a seis. BR-6258, solo de passo 7, libera a direita, taxi de alfa, quilo para o passo 3 e até o passo 2. Passe. É alfa para o passo 3. No 972, livre pouso 1 no 0, vento 1 4 0 graus, 9 Zero ali, mantém o zero. Para o táxi, passaria do 2228 com POB de 48, autonomia de 5 horas e 10 minutos, alternativa Salvador. 2228, autorizado táxi, para principal em Índia, no ponto de espera, reporta pronto, decolagem, ajuste no 0 no meio, vai seguir na da Gol. Estado no 0 no meio, autorizado táxi, via Pátio em Índia, ponto de espera, reportada pronto, seguindo o Gol 2228. Zero 90 Lima, tem zero? Zé Juliette, 972. Ingresso Juliette, do gate 1-1. Vai seguir o follow da ZR no 08. Ativo 1-1, tem 0. Oi, Salvador, boa noite, gol no 1-7-0, cruzando o nível 1, o Nickel 6 para 3-7-0, gol no 1-7-0.

3-2-2-2-8, decolado 5-6, chame e controle 1-9-9-8. Possibilidade de passaria do 1-0-9-8, decolado 5-6. Para 5, passarei 2-2-2-8, decolada 5-7, no controle 1-9-9-8, bom voo. 19-8, passarei 2-2-5-8, 2-2-2-8, bom voo. Salvador, passarelo 2-2-2-8. Passarei torcedor 2-2, passando mandato, 1-8-0, saída árabe, 7-3. 180, conforme a árvore, sem restrições, o 2228. Salvador, dono 170. Solicita todos os destaques, se possível. Salvador, podendo mesmo, 12685 e alterna 12545. 12545, dono 170. Motor, eu sou 4062, fabricou o Elex. Boa noite, check treino e reposto, estilo 0, Salvador 2228. Possibilidade de coordenar com o centro para a direta do destino? Autorizado, direto conquista, 2228. Direto conquista, autorizado, muito obrigado, 2228. Salvador, 3152, gate da Charlie, solicitou 330 para Maceió no gate 6. 3152, chame só em 1218. 218, obrigado. 2111. 2111. Salvador Azul 4062, baixa, tá bom. 4062, sente, confirmando de glicoso, vento agora 140 graus 099. Recebi o pulso. Ok, uma boa noite, vou 1098. Boa noite. Thank you. Zona Leste. ILS X-Ray, eu vou 1-1-X-Ray. Eu vou 1-1-X-2, completa a primeira chance, 2895, tempo por. 2895, boa noite, vou 1-1-X-Ray. Salvador, boa noite, voo 1172, passando externo, baixar travado. Voo 1172, para a fila registrada, livre pouso, sistema 0, vento 1, 30 graus, 09 graus. Autorizado, pouso 90, voo 1172. Paulo 0308, direita, direito, chama o Paulo em 1211. Direita, 1211, 1173. Papai Oscar, Tango Vito, zona de identificação, voe direto ITAP, desça para o nível 050. Aguenta, 050. Temos 050, confirmando sua transporte de inferno. Boa noite, autorizado Daniel de Foto, 90 vento 1, 40 graus, 90. Está reautorizado a todo o Interterra, marcador externo. No 52 decolada 15, chame controle 119 de sol 8 novo. Controle 198, obrigado. Salvador da 3152, decolou, apreciou pouca. Boa noite, da 3152, contato na data aí da pouca, estou para o número 330. Para 330, 3152. 3152, destino para Recife, 12685 e alterna 12545. 12685, 25453, 12152. Torneta para 2.000 pés, 2.0 com medo. Indicado 21 no Sandro Vitor, desce agora para 1.500 pés, na proa da rotatória, agora em transferência de comunicação. Oscar, tem o Vitor visual da pista. Eu tenho o Vitor, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, muito boa noite, Papacão Oscar Tango Vita, base pela direita da 1-7. Oscar Tango Vita, parte na final da 1-7. Depois era na final da 1-7, Oscar Tango Vita. Oscar Tango Vita, confirme parte, é transposo? Andar da pata. Bem, Oscar Tango Vita. Oscar Tango Vita, tráfego avistado, livre posto no site, vento 1940 graus, 079. Livre posto, baixado, travado, Oscar Tango Vita. Vitor, solo 3-2, autorizado backtrack, taxa até o pátio de abate, ao estacionário de frequência.